cidade. Rock com a sua cara. Cidade. A Rádio Rock. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Do numbers that we know, you know, because we've never played together before. And well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now. Go! Rock. Sacanagem é cortar, mas vamos cortar, temos que começar o programa, né não, gente fina? Tem gente esperando, né? É, e o público cara. Não pode esperar. E aí, tranquilo? Tranquilo, cara. Começou bem? Comecei a semana bem, viu, cara? Muito obrigado, Maurício Valadares. Ah, que é isso? Maurício Valadares fez homenagem ao Edu. Abrimos a edição do Ronquinha de hoje, 20ª edição do Ronquinha, diga-se de passagem, com um disco gravado ao vivo em Toronto, a Plastic Ono Band, John Lennon, Eric Clapton, Yoko, né? Klaus Voormann e Alan White. Eu tive pouco contato com trabalhos ao vivo do John Lennon, sabia? É mesmo, né? Na verdade, não existem muitas coisas assim, né? Tantas coisas ao vivo do John Lennon registradas. É, tem, tanto, tem, né? Tem. Não, tem bastante? Tem mais, tem mais. Uma coisa assim, né? Esse é um disco que traz alguns clássicos do rock and roll, né? Blue Sweat Shoes, que nós ouvimos, Money, Dizzy Miss Lizzy. E a Blues Cold Turkey, Give Peace a Chance. Aí tem o outro lado lá, que é cascudo mesmo, é Yoko soltando marimbondo pelas ventas. A gente vai ouvir daqui a pouco pra tirar o sono de quem já tá piscando o olho, né? Bom, o programa de hoje destaca Silver Apples para nosso amigo ouvinte Emerson Facão, Traffic Funkadelic Super Cordas, demo da banda carioca I Caracol, 7 polegadas, sensacional da banda que já não existe mais. Telefone? Isso, faça contato aí com Ronca Ronca, é você que tá ligado na cidade, 2221-029, esse é o Rockfone, liberado pra quem tá afim aí de fazer um contato com a gente, e dar a sua opinião, inclusive, e também o Rocksite, www.radiocidade.fm, onde você pode clicar lá à direita no link do Ronca Ronca, né? E mandar sua mensagem, né? Isso aí. Agora, pô, tu me ensinou a atender esse telefone, acho que eu vou começar a atender esse telefone aqui, cara. Quer falar com alguém agora, não? Não, não quero não. Não, você vai atender daqui a pouco com a galera? É, tem alguma promoção, alguma coisa assim? Esse negócio que você falou do Lenny Kravitz, que vai ser promoção da Rádio Cidade, exatamente. Tá confirmado, até eu ia comentar com você. Ah, é? Sabe quanto é o ingressinho pista no ATL? Não faço nem ideia. Trezentinho. Aí, vai ser no ATL mesmo? É, trezentinho, tá bom ou não? R$300 a pista. $300, maluco. O Brasil é um país globalizado, cara. Dólares? Sacanagem, Deus. Sem doletinha pra ver o Lenny Kravitz. Se me derem $100, eu não vou. Agora. Coisas que se podem fazer com $100. We'll be right back. Ronca Ronca. Gosta da Yoko, cara? Yoko Ono? É, pelo que o John Lennon deixou registrado sobre ela, não tem como não gostar, né? Agora, tem gente que gosta muito dela também, que a rapaziada anda dizendo que todos os discos que ela participa estão sendo relançados, remasterizados de uma forma muito linda, segundo eles, sem a participação da Yoko. É sacanagem. Ah, esse é o outro lado disso, gravado ao vivo. Agora tu imagina a rapaziada canadense lá de Toronto, isso é 69, né, cara? Via todo mundo fazendo 69, né? Eu fico imaginando o que Ferrari diria ao ouvir. Ferrari, liga pra gente então pra você comentar a participação de Yoko Ono no festival aqui do... E a participação no telefone, tá boa, cara? Cara, mas tem que ter muita paciência mesmo pra essa mulher. Não, é o lado inteiro, maluco. Aliás, nós começamos com afinação, né? A primeira faixa desse disco. Eu trouxe um outro disco que tem uma afinação muito bacana que eu vou mostrar ainda hoje. De repente a gente, no futuro, faz uma edição especial do Ronquinha só com afinação. E tem aquela história célebre que eu já contei algumas vezes do concerto de Bangladesh de George Harrison no Madison Square Garden. Tá documentado no filme, inclusive, no DVD, todo trabalhado, reeditado, não sei o que, babá, que tem o Ravi Shankar. Ele entra, senta lá no palco do Madison Square Garden e começa a afinar a cítara, né? A matusquelada toda começa a aplaudir. Ele vira e fala assim: meus amigos, espero que vocês aplaudam quando acabar de tocar a música, já que isso aqui é apenas a afinação da cítara, né? Ah, tem muita gente participando aqui, inclusive o Jorge Ferreira pede para que você faça aí, se possível, um comentário sobre a ida do Jim Capaldi, né? Ih, vai ser momento choro aqui hoje. Pois momento é. Choro. Olha só. Falamos de Capaldi, vamos falar do John Peel, toda segunda-feira presente, uma Peel Session. A de hoje, conforme nós falamos na prévia, né? Jesus and Mary Chain. Rádio Cidade. Aí está o Jesus and Mary Chain, gravado no programa do John Peel e com Bob Gillespie na bateria. Nós ouvimos Just Like Honey. E tocando o Diz Americana, a rapaziada começa a ligar. Várias ligações interessantes, entre elas o nosso amigo, companheiro com quem eu assisti Diz Americana no Canecão, alguns anos atrás. Desorientação Total, um dos sons mais altos que já rolaram no Rio de Janeiro. Nosso amigo mestre dos bares. Ficou de sunga, o cara saiu de sunga do Canecão. Perdeu a roupa toda. Desorientação, né, cara? Ingeriu doses industriais de colorama, sabe aquele esmalte? Com gelo, com gelo. Caraca! Essas sessões do Diz Americana foram gravadas em 85. O iniciozinho logo do Diz Americana, tanto que o Bob Gillespie tá na bateria. O Bob Gillespie hoje é o cara da frente do Primal Scream. E que nessa oportunidade do Diz Americana no Rio de Janeiro não veio, ele já tinha picado a mula. Edu, um dos grandes mistérios da humanidade foi desvendado essa semana, né? De como vai ser a edição de segunda-feira que vem, em pleno carnaval do Ronquinha. Ah, é, rapaz. Então, a gente já avisa logo de cara, nos primeiros momentos do programa, que não haverá o Ronca Ronca segunda-feira. É isso. A Rádio Cidade optou por padronizar a sua programação momesca com o popular Rock and Roll Party, que é, né, a programação que faz sexta e sábado, é isso? Isso, sextas e sábados. Sexta e sábado a Rádio Cidade coloca Rock and Roll Party no ar e resolveram colocar Rock and Roll Party durante o carnaval também. Rock and Roll Party é quem gosta muito de assistir aos jogos do Manchester United. Manja? Ah, mas Maria, é isso, ficaremos então ajuda. Na semana que vem sem aí o Ronca Ronca, é, né? Pois é, e eu no Rio de Janeiro, né? A rapaziada que gosta dessas coisas, que zoeira é essa aqui, bicho? Tá chovendo? É tempestade lá fora, alguma coisa assim? Não é da gravação? Não, maluco. Aliás, hoje já choveu bastante, né? Mas a rapaziada que gosta de ficar sintonizada com o que há de mais interessante na produção nova da música planetária, já dei várias vezes a dica da revista Wire, W-I-R-E. E uma das últimas edições da revista chegou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro, veio com um CD duplo maravilhoso, só com maluquice, né, cara? Rádio Cidade. Publicly funded registration collection. Bom, nós abrimos o programa de hoje então com a Plastic Ono Band, Blue Suede Shoes. Logo depois, não anunciei, diretamente de Porto Alegre, o Frank Jorge, sensacional o disco dele com a música Bounce. Logo depois, Jill's Mary Chan com Just Like Honey. Aí ao fundo nós ouvimos o Gethead, uma das bandas que estão nesse CD duplo da Wire. E há um tempão eu trago esse disco aqui, que tem a participação do Damo Suzuki, ex-vocalista do Can, gravado ao vivo. A música chama-se Berlim, a banda chama-se Cul de Sac. And then we can do song. We see about 2 years. Can I bet I do the win on mom? Why can't I sing it in a cold? In it in a song? Waiting in a car, I'm in a way to sing it. Essa seria uma boa dica para uma próxima edição do Team Festival, né? Trazer o Damo Suzuki com Cul de Sac para se apresentar para a gigantesca torcida do Can, do Brasil todo, né? Tá gravado ao vivo, hein? E é sempre bom lembrar que se não fosse o Can, se não fosse o Damo Suzuki, nós não teríamos só a frente do pelotão todo, Mark Smith, The Fall e coisas parecidas, né? Emerson Facão, outras luzes da música mundial. Olha só, falar em luz da música mundial, eu espero que todo mundo conheça essa música aqui, né? Você sempre foi só de mim. sempre foi só de mim. Sentiu o tamanho da encrenca, cara? Sensacional isso aí. É, agora vamos pegar do início. Olha só, a história do Lenny Kravitz é 300 pratas, 100 doletas. Eu ouvi, não li, ouvi hoje uma fissurada no Lenny Kravitz lá no escritório do nosso amigo Leitinho, falando que a parada é essa, né? É, tem muita gente que não sabe da história do cara, é bom dizer que vale a pena, né? Porque o cara faz de tudo num disco dele, né? Ele, além de compor, ele produz, ele dirige. O palco deve ser ele também, dirigindo e enfim, né? É bom a gente dizer que essa canção aqui ao fundo conta com a participação do Ilusão Maia, um extraordinário baixista que subiu dia 28 de janeiro agora, morava em Tóquio já há alguns anos. O Luizão, eu poderia ter trazido várias possibilidades de mostrar o som do Luizão. Tocou com a Brazuca, tocou com o Tom Jobim, com a Elis aqui ao fundo. Que ninguém deu pra você. Tocou mais de 10 anos com a Elis. E ele, conforme eu disse, morava em Tóquio há muito tempo. Ele é tio do Arthur Maia, outro baixista também de Liquid City. Tem alguma relação, né? Ele é tio, é. E começou a tocar muito novo e logo de cara se tornou um dos principais baixistas do Brasil, sempre ligado ao samba, à bossa nova, né? Agora, pra mim, o Luizão tem uma participação muito especial na minha vida pelo seguinte. No início dos anos 70, o Santana fez uma apresentação monumental no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Do Rio, aham. 72, 73, o Santana vindo daquela Woodstock, né? Aqueles discos maravilhosos. Quando Santana, quando abriu a cortina do Municipal, o neguinho que tocava baixo com o Santana, que eu me esqueci o nome agora... Caraca, o telefone não para de tocar, é isso mesmo, bicho? Presta atenção. Ô, Pangaré... Pô, liga pra cá que o Edu te recebe aqui, cara, de braços abertos. Liga pra cá, liga pra cá, liga pra cá. É o Tony, né, cara? Ah, é? Já atendo ele já aqui. Quando abriu a cortina do Teatro Municipal, o Negão, o baixista, não tava. Tava o Luizão Maia, bicho. Por alguma cipituca, o baixista original do Santana não pôde vir. Até hoje eu não tive uma confirmação de como o Luizão se meteu com o Santana naquele dia. Vou procurar saber com o Arthur Maia, quando, né, as coisas se acalmarem pro lado dele, se ele sabe, inclusive, dessa história, porque o Luizão deve ter tido 15 minutos para pegar todas as músicas de Santana, que para ele era mamão com açúcar, né? E fez o show inteiro com o Fender. Ô, Tony, liga aqui pra rádio, cara. Presta atenção, sequelado. Agora, olha o final. Olha o groove do Luizão nessa música. Aliás, também com essa rapaziada que toca aqui, até eu toco baixo, né, meu amigo? Essa canção conta... com César Camargo Mariano no piano, Hélio Delmiro na guitarra, Hélio Delmiro, Oscar Castro Neves na guitarra e Paulinho Braga na bateria. O Oscar teve uma participação muito ativa na Bossa Nova, inclusive, né? Ele tinha total, um total. Conjunto, se não me engano, Oscar Castro. Sente final. Que eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim. Agora também é sempre bom dizer que essa música é de autoria de Antônio Carlos Jobim e Aloysio de Oliveira, porque há várias regravações dela, né? Drum and Bass, o que babá, e a rapaziada pode pensar que ela pertence a algum DJ, alguma nova cantora, assim como muita gente pensa que Knockin' on Heaven's Door é do sequelado do Guns N' Roses. Cara, o Tony não para, bicho. Eu vou ter que atender aqui, né? Peraí, vamos ouvir um Kennedy Hit aqui, segura. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Come on, baby, won't you give me a chance? I just wanna see you dance. Come on, don't you let me down. I love my baby, tell her what I do. I don't love anybody right now but you. Come on, give me one more chance. Come on. you let it fall. I mean, sweet mama, don't you let it fall. Tido por muitas publicações ano passado como um dos melhores discos de 2004, a Estão no Vício, entre aspas, disco de Tom Waits, Real Gone. A música chama-se Top of the Hill. E antes nós ouvimos o Kenneth Heath em seu disco Future Blues, com a música Shake It and Break It. E unindo ambas as duas, o baixista Larry Taylor, que foi quase que um componente oficial do Kenneth Heath. O Kenneth Heath sempre teve várias mudanças em sua formação e o Larry Taylor de vez em quando dava um caô, mandava um caôzinho assim e saía da... E o Tom Waits usa o Larry Taylor há muitos anos, ele é um baixista espetacular. E, conforme eu disse, participa de vários discos de Tom Waits, inclusive esse novinho aí, ó. Que eu não sei se foi lançado ou será lançado no Brasil. Na Brazuca, em homenagem ao Luizão, né? A Brazuca era a banda do Antônio Adolfo, que fez muito sucesso. Eu quase trouxe o disco nessas reedições que o Charles Gavan dos Titãs fez, né? Ele que tá garimpando isso de novo, né? É, uma das pessoas. E ele fez muita coisa bacana. E no encarte do CD tem uns depoimentos de pessoas da época, né? Falando da Brazuca. É, e tem um depoimento do Carlos Imperial. Eu não trouxe o disco aqui, mas o Carlos Imperial fala mais ou menos assim: a Brazuca, puxa, eu pensei que fosse um novo tipo de cachaça daquele bairro italiano chamado São Paulo. Aí fala, Braz, tracinho, Uca. Gracinha do Carlos Imperial, né? Já falei que o Imperial em breve terá um livro contando suas aventuras, né? Escrito pelo Denilson, nosso ouvinte de muitos anos, junto com o Marcelo Madureira, né? Ah, é? Tá legal. Ligado? Muito bom isso. Toca Tom Waits aí Não toca. Rock and Roll Party. Essa percussão vocal aí é uma característica dele ou essa música foi uma... Não, tem essa onda, né? Tem essa onda. Legal. Rock and Roll Party. Você gosta dos jogos do Manchester United? Que babaquice, hein? Agora olha só, momento sério agora. Thank you. você tá passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Ligue para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá. Tamo junto, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde. Ou seja, um comboio de cargos com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar conta de tudo, qualquer coisa assim. E o grupozinho todo gosta. Bom, nós ouvimos então um clássico absoluto do Traffic, composição de Jim Capaldi, Dear Mr. Fenty. E o que é isso, cara? Tomou groselha, cara? É só pra saber se o Tony ainda tava ali. Ouvimos então o Dear Mr. Fantasy, clássico do Traffic. E o cara tá se esguelando aí. Pera aí, cara, segura aí. Mas nossa torcida já ligou pra cá solicitando, né, algumas informações sobre Jim Capaldi, que subiu recentemente também, e eu até escrevi no Tico Tico, a trozobinha que diariamente eu coloco no site do Ronca Ronca, que lamentavelmente um músico extraordinário como Jim Capaldi, baterista, compositor de alguns dos maiores clássicos, como Dear Mr. Fantasy, da música ocidental, será conhecido, reconhecido pelos brasileiros como tendo sido o gringo que gravou aquela música do Los Hermanos, que ele gravou, na Júlia? Foi. Fantástico, abriu as portas em Londres, né, uma matéria. Pô, Jim Capaldi gravou na Júlia. Gravou com o George Harrison na guitarra. Ele mostra aquele telhado ali, a casa do George Harrison. Então, e o Jim Capaldi foi casado, era casado com uma brasileira há muitos anos. Vivia no Rio de Janeiro. Todo mundo cruzava com ele em todos os lugares, sempre na dele, total. Conforme eu escrevi também, dei várias ideias para rapaziada que eu conheço de loja de disco, de jornal, para fazer uma matéria com ele. O cara conta a história de Jimi Hendrix à Ana Júlia. De Jimi Hendrix a Los Hermanos, ele fala. E jamais foi aproveitada a presença do Capaldi no Rio de Janeiro. Vivia de bicicleta pra cima e pra baixo, tomando suquinho de manga. Enfim, uma figuraça, né? E nosso amigo Tony Platão tem uma história maravilhosa sobre o Jim Capaldi aí, Tony. Beleza, cara? Tudo bem? Tranquilo, né, cara? Tranquilo? É, sentindo a sua falta no Rock Bola, mas tranquilo. É, né, Tony? Como que eu fiz falta, nem joguei, rapaz. Não, pô, essa história de Jim Capaldi eu li, que você sabe que eu não leio mais jornal há alguns anos, né? Então eu só leio o Tico Tico, é o que me mantém informado. Ah, tá bom, muito obrigado, hein? É verdade, quando você escreve, que às vezes você atrasa muito. Pô, mas essa história que você tá falando de Jim Capaldi é engraçado mesmo, ele ser lembrado assim. Eu tava te contando que eu conheci o Jim Capaldi em 1980, ou seja, 80, 81, no ano que o Police veio ao Brasil. Isso. E o Jim Capaldi, já casado com uma brasileira, estava lançando um disco chamado Favela Music, que falava sobre essas coisas, um disco totalmente voltado a uma temática urbana, carioca principalmente, muito antes de começar essa fixação por Brasil e música brasileira. Não, e favela, Sting, sobretudo favela, né? Depois teve. E sobre favela, né? E cara, conheci o Jim Capaldi, era um garoto. Ele veio ao Brasil lançar esse disco, estava no Brasil, eu fui trabalhar de intérprete na RGE, ainda existe essa gravadora ou não, né? Acho que sim, né? Talvez com um selo, sei lá, não sei. E ali na praia de Botafogo. E conheci muito simpático, depois eu ainda, durante os anos 80, época de Ojeriza, eu tive 3-4 vezes em festas com ele. Mas muito engraçado que no final do ano passado, um dia, eu não me lembro, acho que a gente tava. Eu tinha saído do ensaio ali do Negra Amor, lá em Copa, onde a gente tava ensaiando, Maurício, machista, querido. E fui de metrô pra rádio aí pra fazer o Rock Bola. E quando eu salto no metrô na estação da Uruguaiana, eu olho pro lado e vejo andando desorientado Jim Capaldi. Ele transitava em todos os lugares do Rio de Janeiro. Eu perdi assim, Mr. Jim Capaldi. Ele olhou, tomou um susto de ser reconhecido no metrô da Uruguaiana. Ele não falava português não, né? Hã? Falava um português bacana, rapaz. Melhor do que você, Edu. É, com certeza. Eu não tenho dúvida. Eu recebi um e-mail essa semana contando uma história muito boa dele também. Quem tá. Do Jim Capaldi. Recebi um e-mail muito interessante com o Jim Capaldi. O ouvinte, agora não me lembro se foi o Marcos ou o Denilson, um dos dois, mandou um e-mail dizendo que tava dentro do ônibus e o Jim Capaldi dentro do ônibus também, mandando mó agazinho, mó conversinha pra uma menina. É, ele andava no. Ele era um carioca, rapaz. Desses gringos que vem pra cá, ele era o mais carioca de todos. E aí, esse nosso ouvinte, amigo nosso, chegou perto pra reconhecer ele, pra ouvir o papo, né? Aí tava mandando mó letrinha, falando assim: não, porque eu estive num festival de Woodstock, e a garota olhando pra ele: ah, é, agora é conta do índio, conta do bêbado, conta do português, conta alguma piada. Não, mas eu estive realmente no festival de Woodstock, eu sou baterista, irmão. Ô, oh, meu querido, pô, mas, presta atenção. Prazer. Então, uma coisa impressionante, Rio de Janeiro, você vai ali no Barbico, 7, 8 da manhã, tá Chris Hines tomando café da manhã todo dia lá, rapaz. Aonde é? Barbico, ali em Copacabana. É mesmo? É verdade, mas o Jim Capó, não só o Jim Capó, tem muito isso, né? Eu tenho... O brasileiro tem a mania de implicar com um gringo que se apaixona, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, vem morar aqui, vira um lixo, não presta mais, o trabalho dele não presta. É uma tendência nossa não valorizar até quem valoriza mais a gente que os outros. É verdade. Mas o Jim Capaldi era uma figuraça, uma pena, eu fiquei muito triste. É, e além de ter sido essa figura simples e carioca, entre aspas, foi um sujeito que deixou um trabalho registrado para os próximos séculos, né, cara? É impressionante. O que é também, lamentavelmente, esquecido por todo mundo. Mas, enfim, vamos ver. É impressionante que o Phil Collins não morre, né? É mesmo. Porra, é impressionante. Você acha que o Phil Collins toca menos bateria que o Jim Capaldi? Eu acho que o Phil Collins é uma mala, né? Uhum. Mas isso é uma opinião minha, pessoal, muito minha. Tá certo. Ô, Tony, obrigado pela presença. Tá bom o programinha hoje? Tá, muito bom. É, tem um evento Ferrari, hein? Bom, pelo menos tendo você ouvindo, a gente sabe que não tá traço no bolo. O Ferrari vai entrar? Entrar pelo cano, né? Ó, ligou um camarada aqui pedindo a banda americana Mars Volta, que expulsou o Libertines do Team Festival. Obrigado, Tony, um beijo. Beijo. Tchau. Esse aqui é o novo single do Mars Volta. A música chama-se The Widow. Eu durmo com um livro aberto. Esta banda Super Cordas, a banda carioca, em seu CD demo, nós ouvimos a música cujo título é bastante interessante, inclusive, meu gostinho, é um lançamento Midsummer Madness, a música chama-se Meu Vidrinho de Fluidos Oníricos. Tudo a ver com a capa, né? É, total, é Desorientation, né? Rapaz, você tá me surpreendendo. Não, peraí, tu também tem olhos de gavião, hein? Escolhe aí a tal da paradinha aí, rapaz. É, cara, eu pensei muito nisso aqui. É mesmo, né? Aí o fundo Super Cordas ainda. Telefone não, né? Site, Rockside. Rockside, o www.radicidade.fm. À direita, o Ronca Ronca, clique lá, mande sua mensagem, seu pedido, faça seu comentário. Enfim, aos pouquinhos a gente tá comendo pelas beiradas, né, Edu? Isso aí. E aí, quando chegar no miolinho, aí vai estar quentinho, gostosinho pra caramba. Eu acho que é esse aqui, ó. Mas tem nome da música? É, Falta Pouco. Ah, é? Falta pouco pra acabar o programa. Mas eu não tenho certeza se é desse álbum aí. Onde que eu posso ver isso aqui? Bonitão, ali no meio tem um negócio de um encarte. Aqui. Peraí. Mas enfim, o Edu já há bastante tempo pede para tocar, para que a gente toque aqui uma música que ele gosta pra caramba. Depois a gente diz a banda, né, Edu? Isso, depois a gente diz. É esse aí mesmo? Eu só quero ter certeza se é nesse álbum mais aí. Mais um pouquinho do Super Cordas. Isso, deixa tocando aí que eu vejo rapidinho aqui. Lembrando a você que segunda-feira que vem o Ronca Ronca não vai ao ar. A Rádio Cidade padronizando a programação durante os festejos momescos. Vai mandar a tal da Rock and Roll Party. Então o Ronquinha volta na outra segunda-feira, tranquilo? É a faixa 3? Isso, é achamos mesmo? Aqui. Esse disco mesmo? Pode falar o nome da música, né? Pode. É Por Pouco, não é Falta Pouco, não. Pode mandar? Pode mandar. Estamos quase sempre otimistas. Tudo vai dar quase certo, pois o ano está quase acabando. Depois temos quase certeza que dentro em breve teremos um quase alegre carnaval. Um pouco não trouxemos o penta, quase acertamos na loto, quase compramos a casa, quase ganhamos o carro. A moça da banheira ficou quase nua. Gostosa da praia, quase dá, não dá, quase dá, não dá mole, não faz. Quase evitamos a falência. A moça da banheira ficou quase nua. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole. Contribuintes não contam, torturadores não sentem. Esculturas de lama não morrem, morrem. Jornalistas mortos não mentem. Quase abraço pra eles. Votamos no quase honesto, pois quase confiamos nele. Acabamos de entrar pelo cano, por pouco não reagimos, quase nos revoltamos. Mas quase confiamos na justiça e na sorte. Groove desenfreado, hein, Bi? Impressionante. Carnaval, né? Total, né? É, rapaz, o Fred... Carnaval, carnaval, Edu, vai fazer o quê, cara? Carnaval eu tô quase resolvendo. Ah, é? Acho que parece que não sei, né? É, exatamente. O Fred 04 mostra muito do que ele é capaz de fazer com essa letra aí, né? E sobre o Mundo Livre, eu sou um cara muito suspeito pra falar, porque eu gosto muito do trabalho deles, essa rabecazinha nas músicas, inclusive. Mas especialmente essa, tem a coisa do quase, né, cara? Esse realmente é um país do quase, né? Quantas vezes na sua vida você deve ter dito quase, nessa coisa de acertar na loto, ganhar na... De que disco é essa música? Essa música é do meu, tem o meu esquema, e o nome do disco é Por Pouco. Aliás, essa música dá título ao disco, né? Que violência. Ó. Isso aí é quando o cara chega na praia, vê aquela coisinha saindo da água, de biquíni. É mesmo, né? É. Você sabia que o tal do Charlie Brown gravou essa música aí? Ih, rapaz, felizmente eu não sabia, não, cara. Aliás, você me deu uma péssima notícia agora. Fala sério. Vamos seguindo. Magnetic flux. Essa aí é a banda americana Silver Apples, que gravou esse disco, os dois discos, únicos discos que a banda lançou. Esse primeiro que tem essa música, Oscillation, gravado em 68, olha a loucura, hein? E o outro em 69. O som que ele... uma dupla, Silver Apples são dois caboclinhos. O cara tá indo embora ali, maluco. É isso mesmo? Ou seja, os caras faziam em 68, 69, um som que hoje ninguém tá procurando, né, cara? Procura, mas não acha. Alguém também acha. Além do seu tempo, né? E nosso ouvinte amigo Emerson Facão, já desde que o Ronquinha começou, pede o Silver Apples, que eu já tinha mostrado na rádio imprensa. Mas o CD tinha desaparecido e após um rigoroso trabalho de paleontologia... Final de semana de procura, né? Porra, bota final de semana nisso. Algum recado, alguma mensagem? Algum... Vários aqui, ó. A Karina pede para que a gente mande aqui um beijo pro casal Isabela e Elcio, que acabaram de saber que serão pais... É mesmo? Que beleza. Então vem aí, é um filhinho, uma filhinha. Vem um ronquinho aí. Vem, né? vem aí. Pô, uma boa dica, um ronquinho, né? Né? Pedidos pra Wire, pedidos aqui pra The Drive, né? Eu tô rindo uma história de criança hoje que eu contei com um amigo meu. Ah. O filhinho socando a porta. Papai, papai. Ah. Olha aqui, ó. Grande sucesso pra falar em criança. A música que o Tom Leão trouxe, né, participação dele maravilhosa semana passada. Fantástico. Ele trouxe uma demo gravada por um amigo do Igor, filho dele, do Bonde do Tigrão, né? E eu falei aqui, Syd Barrett total, né? Fez um sucesso tanto bom, segunda-feira que vem não tem programa, na outra a gente mostra, Leãozinho, tá ouvindo o programa, pediu pra gente mostrar uma música. Cara, o CD sumiu, entrou no buraco negro. Porque na ocasião nós não dissemos que música era, né? Era o Bonde do Tigrão. Ah, não falamos não? Não, não falamos. Ah, mas todo mundo reconheceu que a letra é uma maravilha. Que bom, né? É. Português arcaico, né? Mas o que mais, Edu? Aqui tem um pedido. Outra banda que apareceu hoje entre as que estão pedidas aqui foi o Velvet Underground. Boa, tô devendo o Velvet Underground. Aliás, eu não tenho certeza se foi a Veja que publicou uma matéria falando, inclusive, do Lou Reed, que fez. Também foi integrante da banda, ou eu tô enganado? Não, foi sócio fundador. Pois é. Bom, enfim, vários pedidos, vários alôs aqui. Alô, alô, alô, alô. E a galera alô, pode continuar alô, participando aí pelo Rockfone 2221029 e também pelo Rocksite. Mas não acabou, não? www.radicidade.fm, porque a gente tá sempre liberando essa participação aí, né? Você tá encerrando com essa, mas a galera continua participando do Ronca Ronca aí. Ah, tá. Pelos dias. Bom, agradecer a participação da nossa torcida. Reforçar a informação que segunda-feira a gente não estará aqui, a gente volta na outra, cheio de amor para dar, cheio de novidade, cheio de história. Hoje falei com o Dapiev, que chegou de viagem pelo Velho Continente, chegou cheio de disquinho. Eu falei, pô, Dapiev, vamos lá fazer um programa com essas especiarias que você trouxe. É porque ele já participou, mas só por telefone. É, né? Exatamente. Então, como eu tenho estado em contato com ele, negócio de futebol, né? Essas coisas, Botafogo, Vasco, Domingo, não sei o quê. Edu, bom carnaval. Rapaziada, atividade, né? Pra você também, Maurício. Pra galera do Ronca Ronca também, bom carnaval. Aliás, o tsunami aqui embaixo hoje tá sinistro. É mesmo? Não tive puta oportunidade. Que a pariu, chuva maluco. Faz com que a coisa aumente, né, cara? Não, mas a movimentação do Momo, maluco. Ah. Tá tudo bombando, né? Bombando, que fala. Tá tudo bombando. Bombando. Tá tudo bombando lá pra fora. O Caboclinho falou que quinta-feira não entra mais aqui. Depois de quinta não entra mais na Presidente Vargas. Trânsito fecha. É. Vamos comer um sanduba, Edu? Fala igual o outro agora. É nóis. Beleza. Beijinho em juízo, hein? Tchau. Tchau. Ronca, ronca. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.